Vem, meu príncipe negro, rei. Se proibira de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa: cuidado pra não se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo impregna e não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone e já quer virar ex. E você chega. Chamar, me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Banda MC, sucesso! Proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa: cuidado pra não se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo impregna e não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixona e já quer virar ex. E você chega me fez chamar, me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar.